é um pincinho no escureiro. As meninas se aproximam querendo e pedindo cheiro. Mas quando o caba cresce, a barba aparece, todo mundo vai dizendo, sai pra lá, pá de chiqueiro. O homem quando nasce é um pintinho no escureiro. As meninas se aproximam querendo e pedindo cheiro. Mas quando o caba cresce, a barba aparece, todo mundo vai dizendo, sai pra lá, pá de chiqueiro. E de pintinho ele passa urubu, se vive no céu azul, mas come qualquer carniça. Depois dos 30 vem a idade da águia, ele escolhe só filé, mulher de encher a vista. Depois dos 30 vem a idade da águia, ele escolhe só filé, mulher de encher a vista. O homem quando nasce é um pintinho no escoeiro, as meninas se aproximam querendo e pedindo cheiro. Mas quando o caba cresce, a barba aparece, todo mundo vai dizendo, sai pra lá, pá de chiqueiro. Já quarentão vem a idade do lobo, ele se sente um Sansão, um lobo mau que lobo bobo. A sua mesa é enfeitada de mulher, depois que paga a despesa todas elas dão no pé. A sua mesa é enfeitada de mulher, depois que paga a despesa todas elas dão no pé. É um pintinho no escueiro. As meninas se aproximam querendo e pedindo cheiro. Mas quando o caba cresce, a barba aparece, todo mundo vai dizendo, sai pra lá, pá de chiqueiro. O homem quando nasce é um pintinho no escueiro. As meninas se aproximam querendo e pedindo cheiro. Mas quando o caba cresce, a barba aparece, todo mundo vai dizendo, sai pra lá, pá de chiqueiro. O tempo passa, o tempo passa, o tempo voa que nem águia e urubu, e vem a fase do tricô. E logo logo a gente chega aos 50 e a turma também inventa a idade do condor. E logo logo a gente chega aos 50 e a turma também inventa a idade do condor. Ai, ai, é do ali, é do aqui, é a idade do condor. Ai, ai, é a idade do condor, paciência meu amor. Ai, ai, menina coisa tá preta, é a idade do anum. Ai, ai, a coisa ficou preta, é a idade do shampoo.